Repórter aéreo Farofa Carioca. Trânsito lento com retenções nas imediações do túnel Rebouças até a Praça da Bandeira. O motorista deve seguir pela Rua do Matoso ou por São Cristóvão. O Rio Maracanã transbordou essa tarde e por causa disso tem muito veículo enguiçado por lá. Realmente o túnel Rebouças está muito complicado e há retenções na 28 de setembro até a Jorge Rui. Nas imediações do Morro do Macaco está escorrendo tudo bem. Estava todo errado, atrasado no trânsito da cidade. Andando pelas ruas da cidade, na Presidente Vargas paro na Central. Eu dou bandeira na Praça da Bandeira, pago mico no Meia Madureira. Mas nada da Vila Isabel, que é uma mulher sensacional, que para o trânsito cheia de charme. O Rio de Janeiro é a capital. Eu vi a nega no Morro da Mangueira, eu vi a loura na praia de bobeira. Mas a mina da Vila Isabel, que é uma mulher sensacional. Bebel, o rio inundou. Bebel, o rio alagou. Que desculpas que eu vou dar quando chegar. Bebel, o meu pneu furou. Bebel, o carro atolou. É na batida que eu vou tentar me explicar. Ando pelas ruas da cidade, na Presidente Vargas paro na Central. Eu dou bandeira na Praça da Bandeira, eu pago mico no Meia Madureira. Mas a mina da Vila Isabel, que é uma mulher sensacional, que para o trânsito cheia de charme. O Rio de Janeiro é a capital. Vi a nega no Morro da Mangueira, vi a loura na praia de bobeira. Mas a mina da Vila Isabel, que é uma mulher sensacional. Bebel, o rio inundou. Bebel, o rio alagou. Que desculpas que eu vou dar quando chegar. Bebel, o meu pneu furou. Bebel, o carro atolou. É na batida que eu vou tentar me explicar. Você sabe como estava o trânsito nessa cidade? Eu fui pra Irajá, depois parei na Piedade. Tenha paciência, minha linda compaixão. Você sabe que eu vim de carro, não peguei nenhum avião. Para, anda, acelera, freia. Engarrafa, congestiona, quase que eu fiquei na areia. Subi no alto, que alto astral. No Cristo Corcovado, panorama em geral. Minha alma canta, eu gosto tanto de você. Eu sei que vou te amar até morrer. Quem nasce na vila se deixa levar. Pelo apito que ainda ecoa no ar. Feitiço da vila, você é quem faz. Pole, sacode, funk, samba demais. O rio inundou. O rio alagou. Que desculpas que eu vou dar quando chegar. O meu pneu furou. O carro atolou. É na batida que eu vou tentar me explicar. Lá vem ela passeando pela Teodoro da Silva. Olha ela ali pela 28 de setembro.